Caros cidadãos, à medida que a doença alastra na nossa comunidade, muito para além dos números que todos desejaríamos, é chegada a hora de unirmos fileiras e combatermos juntos esta pandemia. Cabe a cada um de nós, enquanto munícipes integrados numa comunidade, tomar as medidas já de todos bem conhecidas para interrompermos a transmissão do vírus. Sem que adotemos os comportamentos corretos, qualquer medida que venha a ser decretada falhará, pois nada substitui o correto comportamento de cada um de nós. Na Unidade de Saúde Pública de Oliveira do Hospital, tal como em todas as outras unidades de saúde pública do país, nos centros de saúde e nos hospitais, trabalha-se 7 dias por semana para tentarmos vencer esta guerra. Mas de nada servirá este esforço se não nos confinarmos como sociedade, se não usarmos as armas que temos, as armas da responsabilidade e do dever cívico de isolamento. Estou certa que juntos ultrapassaremos esta fase da pandemia. Desejo que não percamos mais vidas. Coragem e muito obrigada a todos os que respeitam as medidas de combate à transmissão do vírus.